Como padrão, o jogo possui o modo arcade, onde o jogador deve enfrentar 8 oponentes. Ele pode escolher dois personagens qualquer, mas para assistir aos encerramentos, existem duplas pré-estabelecidas com quem ele deve jogar. Escolher dois personagens avulsos resulta em encerramento genérico. Caso o jogador opte por escolher uma dupla, os 5 primeiros adversários são as outras duplas do jogo. O sexto é o rival daquela dupla. Semelhante a Street 4, essa batalha possui uma cinemática mostrando a interação dos personagens. E a cinemática muda dependendo da dupla de qual lado foi escolhido. A sétima batalha é a dupla subchefe, para os personagens de Street Fighter Redin com Xiaoyu, e para os personagens de Tekken é Bison com Julia. Como eles estão sob o efeito do Pandora, eles são mais fortes do que o padrão, mas nada ao ponto de se tornarem suportáveis. O chefe final é um personagem solo. Para os personagens de Street é Ogre, e para os personagens de Tekken é Akuma. Como cada chefe é enfrentado sozinho, eles recebem menos dano e regeneram dano provisório enquanto não estiverem sendo atacados. Aqui eles podem ser irritantes, dependendo de como o jogador lidar com o estilo deles, mas novamente nada de outro mundo. Os prólogos das duplas são artes bem simples com narração, sendo mostradas com foco em partes diferentes ao longo do tempo. Mas os encerramentos são animações 3D pré-renderizadas bem bonitas. Mesmo que haja uma discrepância entre os modelos dessas animações com os modelos dos jogos, elas mostram o quanto a Capcom estava gastando com o jogo. Em outros modos, inclui o modo Trials, que funciona da mesma forma que em Street 4, onde cada personagem precisa executar certos golpes para concluir o desafio. E assim como em Street 4, há dificuldade de apertar muito do meio para o final. Existe também um modo Missões, onde em cada nível o jogador deve concluir uma batalha sob certas condições. É diferente, mas não estimula as habilidades do jogador em nenhuma das áreas. Tudo o que foi descrito até agora não é necessariamente ruim. É, no mínimo, divisível, ou dependendo do gosto de quem analisa, não palatável, por assim dizer. Então, o que faz com que esse jogo tenha uma imagem tão ruim? Bem, pessoal, os erros foram esses.